Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. No nosso mundo, é sempre complexo falar do tema justiça, porque nós temos tantos exemplos de injustiça, ouvimos falar de tantos problemas em que a justiça não foi feita, que muitas vezes nós somos levados a pensar que não existe uma justiça. Não há no mundo justiça. Nós somos às vezes levados a pensar que no mundo sempre vai triunfar aquele que pode mais, aquele que tem mais poder, seja financeiro, seja influência junto a outras pessoas. Mas isso não é realidade. O que existe é sim uma justiça divina, soberana, que governa a vida de todos. Nós temos uma promessa de Jesus quando ele pronunciou palavras belas no monte, que ficou conhecido como Sermão do Monte, em que ele disse que seriam bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E é um fato. Todos aqueles que almejam, que esperam um mundo melhor, um mundo mais justo, em que as relações entre as pessoas sejam pautadas por igualdade, em que ninguém tenha supremacia sobre outro, esse mundo um dia existirá sobre a terra. O reino dos céus, que Jesus disse que ainda não era desse mundo, ele existe já nos mundos superiores, onde há uma justiça perfeita, onde a justiça se expressa com igualdade para todos. O nosso mundo ainda não apresenta esse quadro, porque nós ainda estamos na condição de um mundo imperfeito, um mundo de provas, um mundo de expiações, um mundo onde os indivíduos ainda estão adquirindo noções de justiça. Por isso que no nosso planeta, nós ainda não podemos perceber uma justiça como nós gostaríamos. Quando nós analisamos o panorama atual, mesmo as nações que defendem a lei, que defendem os estados bem organizados, regidos por leis democráticas, muitas vezes eles desrespeitam os tratados, desrespeitam os organismos que regem as relações entre eles. E isso gera, muitas vezes, uma descrença no valor das leis. Nós devemos continuar acreditando que a lei divina, ela sempre se cumprirá. Embora as leis humanas tenham falhas, muitas vezes não contemplando a justiça real, elas um dia serão mais aprimoradas, estarão melhores do que estão hoje. E se nós consultarmos a história da humanidade, nós vamos ver que as leis já foram muito mais injustas do que são hoje. Mas o que nós falaremos hoje, propriamente, é sobre a lei divina. Essa lei imutável, essa lei perfeita, que não muda, que é estável desde o princípio e que será por toda a eternidade. É dessa lei que nós falaremos propriamente hoje, e é dessa justiça que nós estaremos buscando a compreensão. E digo buscando porque todos nós, ainda em evolução, estamos aprendendo as leis divinas. Estamos ainda assimilando uma noção correta de justiça, do que seria o direito exato de cada um. Nós vamos nos pautar, então, nas questões do Livro dos Espíritos, a partir da questão 873. É importante que cada um, posteriormente, releiam essas perguntas e respostas e meditem sobre elas para a compreensão da noção que temos sobre a justiça divina, sobre as leis divinas. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec, questionando os Espíritos, obteve a resposta de que o homem traz dentro de si a noção da justiça. Ele já tem um sentimento natural de justiça. Não é algo que foi criado pela cultura, pela civilização. Os estudiosos aqui materialistas vão dizer que os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que nós consideramos certo e errado, foram adquiridos com a cultura que nós desenvolvemos ao longo da nossa história. Mas nós partimos do princípio de que Deus nos deu, no início da nossa evolução, o princípio da justiça. Não a noção completa e exata da justiça, mas uma noção inicial para que pudéssemos, com o decorrer dos milênios, desenvolver o nosso senso de justiça. E esse senso, ele está dentro de nós quando nos indignamos com um ato injusto. Nós percebemos que qualquer ser humano, quando ele sente os seus direitos pessoais sendo desrespeitados, ele se indigna. Ele se torna alguém inconformado com aquela situação. Ele não aceita, simplesmente, que uma injustiça seja praticada contra ele. Então, é esse germe, é essa noção do direito individual, da preservação que nós temos da nossa integridade, seja física, seja nossa integridade moral, é que se caracteriza por esse embrião de justiça que nós temos dentro do princípio. Então, todas as outras qualidades que nós temos foram sendo adquiridas ao longo da evolução. Mas a noção da justiça, ela já nos é dada do início, porque ela era necessária à nossa própria preservação. Reconhecer o que é nosso, o que nos pertence, é algo que está dentro de nós desde o princípio. A nossa grande dificuldade é reconhecer, então, os direitos dos outros. E aí viria a questão, por que nós, tendo desde o início o princípio da justiça, o conhecimento dessa justiça, por que nós não somos capazes de respeitarmos os direitos dos outros? Por que não somos capazes de aplicar esse princípio do respeito ao direito do outro, como nós gostamos que o nosso seja respeitado? É aí que entram as paixões, é aí que entram as nossas imperfeições, turbando essa noção do direito natural que todos têm, da noção de justiça natural que todos têm. Porque na nossa evolução nós passamos por estágios primitivos em que buscamos, através de como podíamos viver, nós buscamos os meios para sobreviver. Nós buscávamos o meio de nos defendermos das condições naturais. E nesse processo, fomos tendo a oportunidade de conhecer toda a possibilidade de existência. Desde a solidariedade, à competitividade mais agressiva. E nesse processo, nós fomos fazendo escolhas. Geralmente o indivíduo, então, muito ainda caracterizado pelo estado de imperfeição, ele acabou se guiando e se concentrando demais no seu único e exclusivo interesse, esquecendo os valores da cooperação que ele pôde aprender nessas fases iniciais da humanidade. E ele, então, vai se concentrando cada vez mais nos seus interesses individuais, no seu direito natural. Ele vai se concentrando apenas no direito seu e, quando muito, daqueles mais próximos dele. É nesse ponto que começam a desenvolver as paixões. Quando nós nos concentramos demais apenas no nosso direito individual, apenas no respeito às nossas intenções, aquilo que nós queremos para nós. É aí que as paixões começam a turvar na nossa consciência essa capacidade de discernir o que é o direito do outro. E é aí que o homem praticou e tem praticado até hoje os atos de injustiça em relação ao seu semelhante, por deixar-se dominar por esses interesses próprios. Não é errado o indivíduo ter a defesa do que é o seu próprio interesse. Não é errado, não está contra a lei divina, nós lutarmos para que o nosso direito seja respeitado. O grande problema é que as estratégias que nós buscamos até hoje para a defesa dos nossos direitos não foram as estratégias adequadas de conformidade com a lei divina. Foram estratégias em que nós usamos a força, a violência, usamos ali uma forma muitas vezes da mentira para tentar fazer prevalecer os nossos direitos. E foi tudo isso que criou esse estado hoje que nós temos na humanidade, ainda de tantos conflitos, de tantas dificuldades, de tantos problemas que nós encontramos, quando os direitos naturais das pessoas não são respeitados. E hoje no mundo nós podemos dizer, muitas pessoas não têm o seu direito natural respeitado. Quando nós pensamos nas crianças que estão abandonadas, quando nós pensamos nas pessoas que estão esquecidas pela sociedade, que não são amparadas devidamente, quando nós pensamos naquilo que não é feito e que deveria ser feito, isso tudo é decorrência de tantos atos de injustiça que foram praticados por todos em tantas épocas. E a humanidade, apesar de toda essa injustiça praticada, ela progrediu em muitos aspectos, porque muitos indivíduos aproveitaram essa circunstância em que sentiram desrespeitados, sentiram ali não considerados no seu direito natural. Foram indivíduos que buscaram a estratégia não de defesa do seu direito pela luta, pelo confronto direto, mas foram pessoas que buscaram uma outra forma de superar esse desrespeito que elas passaram. Foram as pessoas que buscaram desenvolver os sentimentos de tolerância, de compreensão, de perdão, e esses indivíduos evoluíram mais rapidamente. Porque nós podemos, até um certo ponto, lutar pelos nossos direitos, e devemos insistir nesse sentido, dentro dos princípios da ética, dentro dos princípios que a lei nos confere, dentro dos princípios do que é aceitável. Mas chega um momento, quando os nossos direitos não são mais respeitados, que nós temos que aceitar essa situação. Isso é muito difícil, muitas vezes, para nós compreendermos isso. Quando muitas vezes nós temos que fazer concessões aos outros, mesmo considerando que estamos no nosso direito. Muitas vezes alguém nos desrespeitou de tal forma no trânsito, só que a prudência, o bom senso nos diz o quê? Que mesmo estando com a razão, nós não devemos levar as últimas consequências de determinadas situações. Porque o que pode vir dali pode ser catastrófico para nós e para o outro indivíduo. É aonde, muitas vezes, ignorarmos o desrespeito que recebemos é um ato mais de sabedoria do que propriamente um ato ali de covardia, como muitas pessoas pensam. Né? Muitas pessoas, às vezes, na tentativa de se defender, de ter ali o seu direito respeitado, o seu direito natural respeitado, acabam criando situações muito difíceis para a sua evolução e para o outro também. Então há um momento em que, percebendo que a nossa defesa já não é mais possível, nós vamos complicar a situação, nós não devemos levar adiante aquela disputa pela defesa do nosso direito natural. E nós podemos trazer isso para situações menores da vida. Há momentos da nossa existência em que, na convivência familiar e profissional, nós estamos em pleno direito das nossas condições ali. Nós podemos dizer e reclamar com muita justeza daquilo que alguém fez contra a gente. Só que é mais prudente, muitas vezes, ignorar e relevar esse fato e deixar que a vida encaminhe a situação. Pensando num exemplo da relação familiar, muitas vezes nós estamos com a razão quando estamos ali convivendo com as pessoas que compartilham conosco a família. Nós estamos com a razão em muitos momentos. Temos o direito ali, naquele momento, a nosso favor. A justiça divina diria que nós estamos certos naquela circunstância. Mas o outro não consegue perceber isso. O outro não consegue ver a situação como nós estamos vendo, não consegue interpretar a situação como nós interpretamos. E nós percebemos que levar adiante aquela tentativa de fazer o outro nos respeitar dentro daquele ponto de vista, dentro daquela circunstância, só agrava mais a situação, só torna a situação mais complicada. É onde o indivíduo, muitas vezes, deixando para lá aquela exigência de que o seu direito natural seja respeitado, ele pode, muitas vezes, numa outra ocasião, consertar aquela situação de maneira mais favorável. Então, é uma estratégia também para que resolvamos essas questões que envolvem o nosso direito individual. Muitas vezes não queremos resolver de pronto aquela situação. Aguardar o tempo, o momento mais propício para que aquilo seja resolvido. Há outras situações em que, se nós levarmos até o fim aquelas consequências, que realmente quisermos fazer prevalecer o nosso direito, nós poderemos ter consequências que não são favoráveis. Por isso, o homem, na defesa do seu direito, ele deve ter muita ponderação, deve buscar muita inspiração do seu espírito protetor para saber se realmente vale a pena brigar por aquela situação. Se realmente o que ele poderá ganhar ao ver ali o seu direito sendo respeitado, se aquilo realmente vale a pena todo o processo, todo o desgaste que ele terá até chegar ao fim. Jesus, ele tinha, por exemplo, ao seu lado, a justiça divina, né? Ele era um justo por excelência. Era alguém que não poderia ter recebido nenhuma acusação. Mas ele abriu mão dos seus direitos naturais, porque ele compreendia que aquelas pessoas não teriam condições de compreender a sua condição. Ele poderia ter invocado os poderes celestes, ele poderia ter colocado de forma impressionante para todos a sua supremacia sobre todos os demais. Só que o caminho que ele escolhe, que é o caminho da humildade e aceitação das circunstâncias, era necessário para o cumprimento da sua missão. Era necessário para que os espíritos tivessem tempo de amadurecer as suas noções de justiça, que pudessem finalmente compreender a sua mensagem. Qualquer ato da parte dele tornaria situações complexas para o futuro. E ele se deixa levar pela injustiça humana para que as pessoas pudessem ali compreender durante todo aquele processo que envolve a sua condenação e a sua morte, o que representa realmente para o indivíduo, a existência humana. Porque sem a sua morte não haveria ressurreição, não haveria volta do túmulo mostrando a existência espiritual da espécie humana. Jesus é o primeiro espírito a aparecer ostensivamente, de maneira a impressionar muitas pessoas. Ele, nessa atitude, ele mostra que ele valorizava muito mais a justiça divina do que a justiça humana. Ele poderia ter usado vários recursos para mobilizar ali a justiça terrena a seu favor. Mas ele prefere confiar na justiça divina. E é isso que nós devemos buscar. Nós devemos, dentro das nossas condições, buscar os nossos direitos através da justiça humana, mas devemos sempre ponderar se aquilo que estamos querendo está de acordo com a justiça divina. Porque, como vemos nessas questões do livro dos Espíritos, há, muitas vezes, na lei humana, um grande desrespeito à justiça divina. Há um grande desrespeito às leis divinas. Alguém que seja proprietário de uma extensão de terra muito grande e que passaram por muito tempo abandonados e foram ocupados, pela lei humana, ele tem direitos sobre aquela propriedade. Ele pode ter pago os impostos, ele pode ter usufruído, ele pode ter arcado com as consequências de ser, pela lei humana, proprietário daquela extensão de terra. Mas quando pessoas desabrigadas passam a sobreviver naquele lugar, elas passam a estar naquele lugar, elas têm algum direito sobre aquilo? Essa é uma questão muito polêmica na nossa sociedade, né? É uma questão muito delicada, porque ninguém gostaria de ter o seu imóvel ocupado. Mas o ser humano, ele tem um direito natural que sobrepõe todas as leis. Ele tem direito à moradia, ele tem direito a estar num lugar, a ter um mínimo para a sua sobrevivência. Como que fica a situação, então, de pessoas que muitas vezes, sem ter para onde ir, se instalam ali? Pela lei humana, é simplesmente um despejo. É simplesmente que elas sejam removidas dali. Só que pela lei divina, a lei natural, essas pessoas têm um direito a um local, têm um direito a uma moradia. E o que a sociedade faz muitas vezes? Não atende esse direito natural. As pessoas, elas têm direito, e às vezes asseguram isso, alimentação, medicação, tratamento médico, acompanhamento psicológico, só que a sociedade não atende isso. A lei garante, só que a lei, ela falha na medida em que ela não consegue ser cumprida. Ou nós podemos dizer melhor, a sociedade falha na medida que essas leis não são cumpridas. Por isso que quando nós vamos reclamar um direito nosso pelas leis humanas, nós temos que ver se a lei divina está sendo respeitada, se a lei natural está sendo respeitada. Porque se um ato nosso vai contra as leis divinas, nós precisamos dar um jeito de ajudar aquela situação a se resolver. Talvez nós não vamos conceder aquela nossa área de estar sendo plagiada para desapropriação, mas nós teremos que nos importar com aqueles seres humanos. Nós teremos que pensar na justiça divina para que aquelas pessoas tenham o seu direito natural respeitado. Isso vale para todas as disputas que nós tivermos perante as leis humanas. Nós temos que perceber que na nossa ânsia de ver justiça a nosso favor, nós não estamos gerando sofrimento, nós estamos gerando problemas para as outras pessoas. Por isso que cada pessoa deve buscar estar de acordo com a lei do seu tempo, da sua época, mas deve se preocupar principalmente se está de acordo com a lei divina, se está de acordo com esse respeito natural que nós temos que ter às condições mínimas de sobrevivência de todas as pessoas. Porque isso é decisivo para a nossa evolução. Como vimos, a lei humana, ela passa por mudanças ao longo do tempo. Muitas coisas que no passado foram consideradas justas, foram consideradas corretas do ponto de vista da lei, da organização das sociedades primitivas, hoje é totalmente descartável. Hoje é totalmente impossível pensar que aquilo possa retornar. Mas na época fazia parte da mentalidade das pessoas que aquilo era natural. Houve um período na história dos romanos em que era permitido, a lei autorizava os pais a abandonar os seus filhos adolescentes para que eles morressem, os seus filhos deficientes para que eles morressem. A lei previa isso, a lei autorizava isso. Não era crime abandonar uma criança deficiente para que ela morresse. Hoje, nenhuma legislação do mundo admite isso. embora isso muitas vezes possa acontecer em algumas localidades. Então, nós percebemos que não podemos pautar os nossos atos apenas pela lei humana. Não podemos considerar o que é o nosso direito apenas pelo direito que a sociedade institui como correto, como certo naquela época. Temos que pensar na lei divina. O que a lei divina diz sobre isso? E o parâmetro que nós temos para saber se os nossos atos estão de acordo com a justiça divina é sabermos se estamos fazendo para o outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E essa máxima foi dada por Jesus. O grande mérito da religião cristã, o grande inovação, e por isso nós podemos dizer que Jesus foi um grande revolucionário, porque ele rompeu com todos os paradigmas da época dele, com todos os valores, com todas as noções de justiça, quando ele coloca as pessoas em igualdade perante a Deus. Quando ele coloca que todos são filhos de Deus e que todos deveriam se respeitar mutuamente. E que o servo não era inferior ao Senhor perante Deus. E que aquele que estava escravizado não era menos perante Deus que a outra pessoa. Todos os outros sistemas religiosos justificavam isso. Todos os outros consideravam natural a diferença entre as pessoas. Jesus vem e coloca que não. Que todas as pessoas são iguais perante a Deus. E que todos têm um direito a ser respeitado. É por isso que ele colocou essa máxima, estabelecendo como deveriam ser as relações entre as pessoas. Cada um deveria respeitar para o outro aquilo que gostaria que fosse respeitado para si. Cada um deveria fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. E é essa máxima que deve hoje guiar a vida daqueles que desejam compreender e respeitar a lei divina, a lei natural, a lei imutável, a lei que realmente rege a nossa evolução. Aqueles que desejarem ser justos diante das leis divinas, ele deve respeitar essa máxima. Sempre ponderar se aquilo que está sendo feito por ele respeita o direito do outro, se é o que ele gostaria que fosse feito para ele. Se hoje você estiver abandonado, esquecido, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Te ajudasse, te assistisse? Se hoje você fosse uma pessoa desejando uma renovação na sua vida, você gostaria de uma oportunidade para recomeçar? Se hoje você fosse a pessoa que errou, que falhou, que agrediu, você gostaria de ser perdoado e ter uma oportunidade de recomeço? Se você fosse um doente, você gostaria que o medicamento que você precisa chegasse mais facilmente a você? Se você estivesse faminto, você gostaria de alimentos e que alguém te oferecesse isso? É essa a nossa lógica, é isso que deve passar pela nossa cabeça com frequência. Se quando alguém comete um deslize perante nós ali, que nos fira, que nos agrida, nós gostaríamos de ser aquela pessoa sendo perdoada ou aquela pessoa sendo agredida? Então nós temos que pensar nisso, nos colocar na posição daquele que está desrespeitando o nosso direito e verificarmos. Se fosse eu essa pessoa que me desrespeita agora, eu gostaria de ser tratado com aspereza, dureza, ou gostaria de ser respeitado, tratado com respeito e com oportunidade de reparar o meu erro. É isso que vai reger a evolução daqueles que desejam realmente o progresso, a iluminação interior. E isso nós temos que aplicar em todos os nossos atos. No momento quando nós acordamos, até adormecemos. Todas as pessoas que encontrarmos durante o dia, nós temos que pensar dessa forma. Eu faço para essa pessoa aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? Nós gostamos de quando acordamos, sermos bem tratados, bem considerados pela outra pessoa e não por indiferença. Então eu faço isso para o outro. A pessoa com a qual eu conheço, eu trato ela com cordialidade, com amizade, com amor, com carinho, quando acordamos. Eu desejo a ela um bom dia. Aquelas pessoas que eu vou encontrando pela rua, eu as considero, as trato, as respeito, como eu gostaria de ser respeitado, ou eu tenho indiferença, desdém, desprezo por aquelas pessoas. As pessoas que eu trabalho diariamente, e no trabalho às vezes a gente encontra duras provas, dificuldades grandes para a superação, porque cada um está ali defendendo o seu direito. Muitas vezes com armas desonestas, com recursos desonestos. Através do trapaço, da sabotagem, através da maledicência. E nós, observando isso, muitas vezes passamos a usar essas mesmas estratégias que essas pessoas. Mas nós gostaríamos de, quando estamos errados, que as pessoas dessem o tronco na mesma moeda, ou nos ajudassem a perceber que há outras formas de a gente progredir, evoluir profissionalmente e que não necessita a competição desonesta. Se nós esperamos isso para nós, nós devemos, perante essas pessoas, demonstrar a elas que há outras formas de todos progredirem juntos, de todos conquistarem juntos resultados positivos. Então nós temos que exercer isso para que essas pessoas possam também aprender isso e que possam ser recíprocas para nós. Nas nossas relações com os familiares, e que nós podemos dizer que aí estão as maiores provas, nós lidamos com essas pessoas de que forma? Respeitamos o seu direito natural. Se não respeitamos, precisamos passar a respeitar. Precisamos passar a mudar o nosso modo de agir. Porque na família sempre há muitos conflitos, há muitas divergências, há sempre alguém para reclamar do outro, que o outro não fez isso, não fez aquilo, que o outro negligenciou isso, que o outro foi desonesto nisso. Mas nós precisamos inverter essa situação. Precisamos mudar. Porque essas pessoas que reencarnamos para fazer parte de uma mesma família, somos todos um devedores dos outros. E se um devedor quer mais prazo, quer mais oportunidade de quitar as suas dívidas, é assim também nessas relações. Às vezes aquela pessoa que compartilha a experiência familiar conosco ainda é alguém muito reincidente, muitas falhas, muitos erros, está sempre ali cometendo leviandades. Nós devemos dar novas oportunidades a essas pessoas. Talvez não as mesmas oportunidades. Talvez a gente precise, ao longo do tempo, ir mudando quais são essas oportunidades. Mas nunca fechar o coração para que essa pessoa possa se reaproximar de nós. Nunca colocar aquela barreira entre os políticos e dizer: não, ele me ofendeu gravemente, não quero o seu mal, mas não quero mais contato com essa pessoa. Isso ainda não estamos exercendo essa noção da lei divina, não estamos ainda exercendo essa noção de justiça. Porque todos aqueles que têm algum problema sentimental não bem resolvido, um problema afetivo não bem resolvido, nunca serão felizes enquanto isso não for resolvido. A pessoa pode até atingir um estágio de bem-estar, ela pode se sentir bem, mas enquanto houver tendências emocionais com outras pessoas, sempre haverá um pequeno peso na sua existência, sempre haverá uma pequena dificuldade em que ele se sentirá ainda devedor perante a lei divina. Então nós devemos sempre favorecer as reaproximações, sempre deveremos estar ali dispostos a favorecer isso, a estar ali predispostos a reatarmos uma afetividade que foi interrompida no tempo, situações que não foram bem resolvidas, às vezes com o irmão, às vezes com os nossos pais, às vezes é uma cunhada com a outra cunhada, ou um cunhado com outro cunhado. Nós não seremos felizes enquanto isso não for consertado. E às vezes não precisamos fazer muito, basta mudar uma disposição interior. Basta não termos aquele sentimento de rejeição ao outro e as coisas se encaminham naturalmente. Porque enquanto guardamos aquelas mágoas, enquanto guardamos aqueles sentimentos que nos afastam do outro, mesmo mentalmente queremos rechaçá-los, expeli-los da nossa memória, nós vamos criando uma vibração antagônica que atinge essas pessoas e alimenta nelas esse sentimento antagônico que elas possam ter para conosco. Agora, sentindo os pensamentos de reaproximação, de reconciliação, de desejar a paz com aquela pessoa, isso vai criando uma atmosfera de harmonização em nós e que é transmitida para o outro. E o outro vai se modificando também com o tempo. Porque no momento em que a espiritualidade percebe que está acessível, é o momento que se cria muitas vezes a reconciliação. Mas porque houve de alguém essa iniciativa, vamos dizer assim, vibratória, que mudou o modo de pensar e esse pensamento refletiu no outro e criou condições para uma reaproximação. Essas questões, elas passam por essa noção do direito natural. Porque nós, para evoluirmos, para sermos felizes, para estarmos plenos, para um dia alcançarmos o estado do Espírito perfeito, nós precisamos adquirir essa noção dessa justiça que Jesus nos ensinou. De dar ao outro aquilo que nós esperamos para nós. Alguém espera, alguém equilibrado, né? Alguém espera coisas ruins para si mesmo? Alguém quer ser maltratado por onde passa? Alguém quer ser mal visto? Alguém quer ser odiado? Alguém quer ser desprezado? Ninguém quer isso. Todos querem ser bem considerados, bem tratados. Todos querem ser bem vistos. Todos querem ser bem amados. Então temos que praticar isso para com os outros. A justiça ela estará plena no mundo quando todas as pessoas estiverem incluídas nesse pensamento de que temos que ser justos nas nossas relações, temos que dar aos outros aquilo que nós esperamos para nós mesmos. Essa é a grande solução para todos os conflitos da humanidade. Se todas as pessoas que estão hoje no mundo fazendo disputas, seja entre os países, entre clãs, entre tribos, entre as pessoas, se todos pensassem isso, né? Vamos fazer ao outro o que eu espero para mim. Eu espero paz, vamos doar paz para o outro. Eu espero realizações favoráveis, positivas, vamos favorecer isso para o outro. Se todos pensassem assim, nós teríamos um mundo hoje plenamente justo. Nós teríamos um mundo hoje em que todas as pessoas teriam seu direito natural respeitado. Nenhuma criança estaria abandonada, nenhum adulto desorientado estaria abandonado, nenhuma pessoa estaria criando dor e sofrimento na vida do outro. Só que isso é um sonho utópico neste instante da humanidade. Mas ele não é para daqui a algum tempo. Nós não podemos dizer quanto tempo é. Não é um sonho utópico nós imaginarmos um mundo justo, um mundo regido pelas leis divinas. Nós temos que continuar acreditando nisso. Porque quando acreditamos que o mundo não será justo, nós criamos um bloqueio em nós mesmos de exercermos essa justiça natural. Nós criamos algo em nós que nos impede de sermos mais fraternos, de doarmos mais ao semelhante aquilo que nós esperamos para nós mesmos. Então nós temos que fortalecer em nós essa crença de que as leis divinas, sendo perfeitas e imutáveis, elas um dia serão compreendidas por todos e todos a respeitarão. Devemos acreditar nisso, devemos crer firmemente nisso e trabalhar para que elas venham sendo implantadas na nossa existência. Para que a gente as exerça. Se o outro ainda não exerce, é porque ele ainda não está no tempo dele. E nós teremos sim, no futuro, esse mundo renovado, onde não haverá injustiças, onde o direito natural de cada pessoa será respeitado e será defendido por todos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine a refletirmos essas ideias e que elas possam realmente produzir mudanças em nós. Muito obrigado.